Eu tô preparado, mas tem gente que não. Vai doer aqui dentro, mas cê não tá só dentro do meu coração. Se eu terminando, vai causar um sofrimento simultâneo. Quer terminar, vai lá, segue em frente. Mas saiba que esse final, além de ser comigo, vai ser com mais gente. Minha mãe, meus irmãos, não vai ter um que não fique mal. A relação foi a dois, mas aqui todo mundo te ama igual. Mas cê não tá só dentro do meu coração. Se eu terminando, vai causar um sofrimento simultâneo. Quer terminar, vai lá, segue em frente. Mas saiba que esse final, além de ser comigo, vai ser com mais gente. Minha mãe, meus irmãos, não vai ter um que não fique mal. A relação foi a dois, mas aqui todo mundo te ama igual. Quer terminar, saiba que esse final, além de ser comigo, vai ser com mais gente. Minha mãe, meus irmãos, não vai ter um que não fique mal. A relação foi a dois, mas aqui todo mundo te ama igual. Bom dia! Bom dia, cultura! Dia 26. Você lembra do nosso encontro no final da tarde? Você de jeans e de suéter branco. Era uma quarta, 26 de maio em Paris. Você lembra daquele artista que pintava quadros, que ofereceu pra pintar seu retrato? Você sorrindo agradeceu e disse pá merci. E tudo foi como tinha de ser, e o destino me apresentou você. E a gente fez o amor acontecer. E aí se lembra, e quando eu te achei, foi quando eu me perdi. Eu nunca imaginei de encontrar o amor ali. No dia 26 a gente foi feliz. Eu quero todo dia aquela tarde em Paris. Você se lembra? Foi como tinha de ser, e o destino me apresentou você. E a gente fez o amor acontecer. E aí se lembra, e quando eu te achei, foi quando eu me perdi. Eu nunca imaginei de encontrar o amor ali. No dia 26 a gente foi feliz. Eu quero todo dia aquela tarde em Paris. Você se lembra? Você se lembra? Você se FM, o som do Batista Lima, dia 26, é o nome da canção, aqui na Mais Tocada, 9 horas agora, bom dia. Olha, falar do LaborClean, Laboratório de Análises Clínicas, exames automatizados, ética profissional, qualidade em serviços de saúde, atendimento articular pelos convênios de APEPCA, Média, Humana, Saúde, Mediplan, realizando exame de vista realizando exames automatizados com equipamento de última geração. Hematologia, hormônios, imunologia, marcadores tumorais, microbiologia, bioquímica, parasitologia, urianálise, exames toxicológicos, teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, teste de paternidade, DNA com coleta de material para exames a domicílio. Agora você pode receber o resultado dos seus exames de forma online, rápida, prática e sem sair de casa. Vá para o LaborClean. Informações e agendamento 89-98105-8004 ou 2222-0346, Rua Ângelo Acelino, 681, no centro de São Raimundo Nonato. LaborClean, o seu laboratório de análises clínicas. Pequenos supermercados. Mega promoção de aniversário 40 anos. Informa a hora certa. Na Cultura 91. Este programa tem o apoio cultural das seguintes empresas. O Centro Odontológico Manuel Ibiapino, fundado há mais de 50 anos pelo Manu Dentista, se tornou uma referência em tratamentos odontológicos, combinando experiência e inovação. Contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados: Dr. Flávio Sérgio, Dra. Rosaline, Dra. Cláudia Sueli, Dr. Carlos Gustavo, Dra. Carla Giovana, Dr. Danilo Fernandes e Dra. Lidineide, oferecendo soluções personalizadas, utilizando as mais modernas técnicas e materiais para um tratamento humanizado em todas as reabilitações orais, garantindo resultados que superam as expectativas. Realizamos serviços como facetas estéticas, harmonização facial, tratamento ortodôntico, aparelho invisível, tratamento de canal, clareamento, odontopediatria, cirurgias, implantes dentários, próteses fixas e removíveis, prótese protocolo, facetas de cerâmica e utilizamos técnicas avançadas de escaneamento 3D. Contamos também com um laboratório de prótese próprio, completo e totalmente digital. Estamos localizados no coração de São Raimundo Nonato, na Praça Major Toinho, 375 Centro, Centro Odontológico Manuel Ibiapino, há mais de meio século, cuidando do sorriso da nossa gente. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 89-9-8112-4144. A Clínica Odonto Rio, pensando no seu conforto e em lhe atender cada vez melhor, preparou um espaço amplo com muito conforto e uma estrutura de excelência para receber você e sua família. Estamos em novo endereço, Largo Manuel Agostinho de Castro, 718, próximo ao Real Hotel, no centro de São Raimundo Nonato. Venha nos fazer uma visita e aproveite para fazer uma avaliação com profissionais especializados. WhatsApp 89-98101-2068. Odonto Rir, saúde bucal de excelência. Oferte flores a quem você ama, seja para celebrar momentos especiais ou para tornar o dia de alguém mais bonito. A Floricultura Ama Flores tem a opção perfeita para você. Buquês encantadores para surpreender com amor e delicadeza. Cestas de café da manhã repleta de carinho e sabor. Ornamentações de eventos que transformam qualquer ocasião em um verdadeiro espetáculo de beleza. Decoração para novenas e festas de padroeiro, levando cor e fé às celebrações. Paisagismo para jardins, ambientes comerciais e residenciais, criando espaços harmônicos e cheios de vida. Conte com a expertise da engenheira agrônoma Silvânia Amaral para garantir qualidade, frescor e sofisticação em cada detalhe. Estamos localizados na Avenida Pau D'Arco, número 1, Parque Bela Vista, bairro Santa Luzia, em São Raimundo Nonato, Piauí. Faça seu pedido pelo WhatsApp DDD 89-981-38-4119. Siga no Instagram, @floricultura. _ Ama Flores. Floricultura Ama Flores. Oferte flores a quem você ama. Sou mais cultura! Corre Premiado Junino Credit Shop. Corra para usar o seu cartão e corra para ganhar os prêmios. É isso aí. Até o dia 30 de junho, a cada R$150 em compras com seu Credit Shop, um número de sorte é gerado. Quanto mais usar, mais chances de participar e ganhar. Saiba mais em www.correpremiadocreditshop.com.br. E aí depois, é só correr para o abraço. Credit Shop, é tempo de realizar e de ganhar. Com a Shanty Music, você não precisa ser interrompido no melhor momento da música. Tenha o Deezer Premium gratuitamente incluso no seu plano de internet com a Shanty Net. Não perca tempo. Fale conosco agora mesmo e saiba mais. Ligue ou mande uma mensagem 0800-591-2565. Shanty Net, há 16 anos, conectando você. Postos Nossa Senhora Aparecida, qualidade Ipiranga. Completa pra mim. Informa a hora certa. Na Cultura 96. Todo dia, toda hora. Música, prêmio e muito mais. Rádio Cultura. Continua. Oi, bom dia, bom dia, bom dia Cultura. Muito bem, voltando com o nosso bom dia. Tem alô pra minha turma, galera da Mareta, antenado com a gente. Galera também das lojas Castro e Silva, bom dia. Arte Flores, meu amigo Baixinho, bom dia. É toda a turma sempre com a gente aí, a galera na Paulino Freitas, né? Na João Dias, na João Menezes, só nas lojas também, no comércio, mercadinho de bairros, né? A galera também aí, sempre com o rádio ligado com a gente na internet ou em qualquer lugar aí do planeta ouvindo a 105.9. Que bom ter você comigo sempre aqui na melhor companhia de São Raimundo Nonato. E você, satisfação ter você comigo na 105.9. Chegando mais sucesso, Henrique e Juliano. Meia metade. 97. Não perde a hora. Eu te amo, faz um mês virar 30 anos e segue contando pra eu te ligar assim. Eu já chorei de torcer um pano, não tô exagerando. Outras pessoas que eu já me envolvi foram cópias baratas de amor. Hoje você é o sol de alguém, eu fiquei na sombra de nós. Eu sei que nem legal, que eu não tenho moral, muito menos intimidade. Ligue só pra dizer que depois de você, ninguém foi nem meia metade. Eu devia ter te amado direito, do tamanho dessa saudade. Eu sei que nem legal, que eu não tenho moral, muito menos intimidade. Liguei só pra dizer que depois de você, ninguém foi nem meia metade. Eu devia ter te amado direito, do tamanho dessa saudade. Pois é. Outras pessoas que eu já me envolvi foram cópias baratas de amor. Hoje você é o sol de alguém que eu fiquei na sombra de nós dois. Eu sei que não é legal, que eu não tenho moral, muito menos intimidade. Liguei só pra dizer que depois de você, ninguém foi nem meia metade. Eu devia ter te amado direito, do tamanho dessa saudade. Eu sei que não é legal, eu não tenho moral, muito menos intimidade. Ninguém só pra dizer que depois de você, ninguém foi nem meia metade. Eu devia ter te amado direito, tamanho dessa saudade. Eu devia ter te amado direito, do tamanho dessa saudade. Eita, que musicão, né? Com Henrique e Juliano. E os sucessos meia, né? Metade. A gente continua mandando aqui um bom dia especial, né, pro meu irmão de coração, meu amigo Maurílio Fernandes, a turma do Pequeno Supermercados, né? Um grande abraço para vocês aí, tudo de bom. Sempre que pode, ele tá ouvindo meu programa. Então, um grande abraço, fica com Deus. Deus abençoe aí o seu dia, sua família. Bom dia! Bom dia, cultura! Chegando nas antigas, pressentimento Baby Som. Agora 9h10, não perde a hora, pra cima! O foguete não tem ré. Bom dia! Baby Som, pressentimento aqui na mais ouvida, na mais tocada, na potência de São Raimundo Nonato. E a gente segue por aqui, o campeão da audiência, até às 10 da manhã, na melhor. Olha, atenção para a agenda de especialista para esse mês de junho da Clínica Cristiano Paz Landim, tá? Dia 5 de junho, cirurgia vascular, Dr. Laurino Neto. Dia 6 de junho, neurologia, Dr. Henrique Neiva. Dia 6 de junho, urologia, Dr. Wessel de Castro. Dias 7 e 28 de junho, endocrinologia, Dr. Wallace Miranda. Dia 9 de junho, pneumologista, Dr. André Ribeiro. Dia 6, 20 e 21 de junho, ortopedia e traumatologia, Dr. Raul Macedo. Dia 12 de junho, reumatologia, Dr. William Miranda. Dia 13 de junho, geriatria, Dr. Wesley Damásio. Dias 16 e 17 de junho, ortopedia e traumatologia, Dr. Carlos Eduardo. Dias 23, 24 e 30 de junho, ortopedia e traumatologia, Dr. Conegundes Filho. Atendimento de segunda a sexta com o Dr. Cristiano Paz Landim. Mais informações, 89-3582-1011, 981-14-0036 ou na Rua Abdias Neves, 658, no bairro Aldeia. Pequenos supermercados, mega promoção de aniversário 40 anos. Informa a hora certa. Na Cultura 916. Este programa tem o apoio cultural das seguintes empresas. Já parou hoje para cuidar de você? A consulta de rotina com cardiologista é muito importante para o tratamento e prevenção das doenças do coração. O médico cardiologista Dr. Ari Sérgio atende de segunda a sexta-feira na Clínica do Coração em São Raimundo Nonato. Realizando consultas, risco cirúrgico, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter de 24 horas, ultrassonografia vascular com Doppler e exames laboratoriais. Todos com resultado rápido e seguro. Endereço Rua Olegário Batista de Oliveira, 211 Aldeia. Agende já sua consulta pelo número WhatsApp 89-9-8110-4190. Clínica do Coração. A sua saúde em boas mãos. Tá aí o nome da solução. Com Alfa Empréstimos você pode contar. Alfa Empréstimos é o que você queria. Na sua vida veio pra facilitar. Dinheiro rápido e fácil, aqui é sem burocracia. Aqui é fácil, pode vir que tá na mão. É sua oportunidade para ter tranquilidade. Alfa Empréstimos é a opção. Mas confiança e respeito, precisam de dinheiro? Então conte com a gente. Venha depressa, nós temos a solução. Alfa Empréstimos é diferente. Alfa Empréstimos tem a melhor opção de empréstimos consignados para você. Aposentado e pensionistas do INSS, beneficiários do BPC Loas, servidor público estadual e federal. E mais, fazemos a portabilidade de crédito do seu empréstimo antigo, onde renegociamos suas dívidas de qualquer banco, com as menores taxas de juros. Fazemos também o saque FGTS, com liberação em até uma hora. Aproveite e venha fazer sua simulação. Estamos localizados na Praça do Relógio, no centro de São Raimundo Nonato. Telefone 89-9-8142-0930 ou 89-9-8114-2221. Organização Igor Sávio. Alfa Empréstimos, ajudando você a realizar seus sonhos. Alfa Empréstimos. O Plano Santa Inês tem novidades. Olha só, Plano Santa Inês, sempre inovando para dar o melhor atendimento e de alto padrão que ninguém tem no Piauí. Como convênio em todo o estado do Piauí, inclusive na capital Teresina. Material para fazer o túmulo, porcelanato, aparelho de dente gratuito, café, almoço e jantar sem limites. Com nova estrutura, atendimento personalizado, informatizado e climatizado. Plantão Fale Conosco 24 horas pelo telefone 89-981-39-0056. Plano Santa Inês. 105. Ditu Construções, onde tudo é mais barato. Materiais de construção em geral, materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas, furadeiras, produtos para o homem do campo, materiais de irrigação, lixadeira, máquina de solda, compressor, tubos e conexões. Agilidade no atendimento e o melhor preço para o cliente. Localizada no Largo da Piedade, em frente ao cemitério. Contato 89 981 11 17 3621. Ditu Construções. Funcionando inclusive aos domingos. Já se olhou no espelho e pensou que poderia investir no seu bem maior? Cuide do seu sorriso com um profissional da odontologia qualificado e tenha uma saúde bucal perfeita, com serviços de excelência oferecidos pelo consultório doutora Liliane Cavalcante. Oferecemos soluções completas, realizando todos os tipos de procedimentos para a sua saúde bucal. Estamos aqui para cuidar do seu sorriso, com equipamentos modernos e atendimento personalizado. Sorria sem medo. A nossa equipe está pronta para cuidar de você. Funcionamos de segunda a sábado, nos turnos manhã, tarde e noite, e em horários especiais para atendimentos de urgência 24 horas. Estamos localizados na Avenida Professor João Menezes, sem número, no centro de São Raimundo Nonato. Consultório odontológico doutora Liliane Cavalcante. Um ambiente com qualidade e segurança para você e sua família. Postos Nossa Senhora Aparecida, qualidade Ipiranga. Completa pra mim. Informa a hora certa. Na Cultura 921. Todo dia, toda hora. Música, prêmio e muito mais. Rádio Cultura. Continua. Oi, bom dia, bom dia, bom dia Cultura. O Potência até às 10 da manhã aqui no Bom Dia, na melhor programação do seu rádio. Manda aqui alô para o Zélio, que tá ligado com a gente lá no Cruzeiro, né? Pediu uma das antigas da banda Metrópole. Bom trabalho, bom dia para você também, amigo. Tudo de bom. E a gente continua aqui na 105.9. Na sequência rola sua música aí com banda Metrópole. Chegando Tubarões com o Diogo e Vitor Hugo, aqui na melhor. Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunte se estou bem. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os Você não me deve amor, eu não te devo explicações. Você me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Você não me deve amor, eu não te devo explicações. Faz barulho, Berlândia! Oh, yeah. Se adianta. Não pergunte se estou bem. Não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou gozar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Boa noite, Uberlândia! Rádio Cultura. Bom dia! Não sou feliz. Não faz assim. mudar. Já tenho alguém que me fez apaixonar. Tantos casais separando por aí, e a gente aqui, e a gente aqui. Com tanto tempo junto, não é fácil dia a dia. Cada um tem o seu jeito, defeitos e manias. Pra não enlouquecer, alguém tem que ceder. Às vezes brigamos, mas nós nos amamos. Tudo anda complicado nesse mundo conturbado. O que importa é o amor. Temos nossas crises, mas somos felizes. Se a vida é um jogo duro, se o tempo tá escuro, o remédio é o amor. Com tanto tempo junto, não é fácil dia a dia. Cada um tem o seu jeito, defeitos e manias. Pra não enlouquecer, alguém tem que ceder. Às vezes brigamos, mas nós nos amamos. Tudo anda complicado nesse mundo conturbado. O que importa é o amor. Temos nossas crises, mas somos felizes. Se a vida é um jogo duro,